Não dá pra acreditar que você veio atrás de mim buscando mais poder. Eu não tenho mais nada pra você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Engole essa raiva e aprendi a viver. Nós todos sozinhos, isso é só egoísmo. Já gastei todo o meu chakra. Agora eu tô vazio. Olhe nos meus olhos e me diga que isso é ilusão. Ou é só mais um atalho pra chegar no coração. E o caminho é difícil de chegar. A cada passo fica mais difícil de enxergar. É o lugar onde os pássaros não conseguem voar. Uma pessoa vazia andando na vila da neve. Não importa se foi você que me deu essa banda, não risquei. Quando soltar a biju dentro de mim eu abracei. Bate a porta, sumi por mais de uma semana, descansei. Olhei no espelho pela primeira vez, não te amei, eu me amei. Machuquei seu coração, cê quer vingança, isso é hobby meu. Mas baby, te falta ódio. Você não vai conseguir me machucar enquanto você ainda me amar. Machuquei seu coração, cê quer vingança, isso é hobby meu. Mas baby, te falta ódio. Você não vai conseguir me machucar enquanto você ainda me amar. Quer voltar pra mim mesmo depois ferir seu coração. Gata, acho que cê tá com a marca da maldição. Você é o escorpião, quis fazer da minha vida um inferno. Não ligo pro que cê sente, frio igual sub-zero. Você achava que eu era sua cara metade. O problema é que eu não pensava igual. Queria minha individualidade. Seu amor me fazia mal como um anfóral. A gente se iludiu pelo início. Relação Game of Thrones começa bem, termina um lixo. Igualzinho um seriado, um artista fracassado. Nosso amor foi cancelado. E você vai me procurar um fim de semana, falando sobre nós dois, querendo roubar minha paz. Vai me dizer que ainda me ama. Cê quer vingança, isso é hobby meu. Mas baby, te falta ódio. Você não vai conseguir me machucar enquanto você ainda me amar. Machuquei seu coração, cê quer vingança, isso é hobby meu. Mas baby, te falta ódio. Você não vai conseguir me machucar enquanto você ainda me amar.